Hát az alapról ezt rá gérde úgy adakata. Hogy lérde, de adta a szociál. Meia 143, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, forma estabilizada. Para 2000, vai reportar estabilizado X-Ray, meia 143. Poderia voar aqui e dar presente o Delta Fatel? Delta Fatel, está passando 150, solicite diretamente ao centro, na frequência 1251, na alterna 13325. 251-3325. Correto. estabilizou no X-Ray Oceania 6143. 6143, complete final ILS, 1862. 1862, obrigado, tá bom. Para Guarulhos 367 ao nível, decola da 197, saída da Leda Brice, onde intercepta pelo Luno 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 542 no transponder e no 208 controle. Estacionamento e táxi 118,5, altímetro marca agora 1021. Chama a torre, por gentileza. Paredo 2224, autorizado chegada a Mari, décima senha 3000, ajuste 19021. Para 3021, passaredo, tempo vai, sabe? Para o Galeão, está autorizado nível 300, decola da 10, saída da Leda Prit, onde intercepta Pesulu 10, Snap, Lufto, Barbacena, Toquim, conforme rota. 5456, código transponder, no 208, a frequência do controle. Autorizado 300 para Galeão, Pesulu 10, Snap, decola da 10, da El, Leda Prit. Salvador, Oxanera, 6143, boa. 6143, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette. Informando a Juliette, Oceania 6143. Ingressa via Juliette para o 05. Juliette 05, obrigado. Boa noite, Juliette 6728. Jet 6728, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 3000, ajuste 1021. 3000, contabilidade para o Jetap. Autorizado, Voitap 6728. Tap, obrigado. Passaredo 2224, vê se mantém a 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado INS, passaredo, reportar aí. Lá. Visual com a pista da Sereza. Vedo 2224, complexo final ILS, 186 Torre. Uma Torre 186, obrigado aí. Colaborado com a produção, tenha uma boa noite. Tem aqui Delta Charlie. Boa noite, prossiga. Então, 3603, boa noite. Para Guarulhos, sem autorizado, nível 340. Decola da 10, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu 13. 5466 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado, nível 340, Guarulhos. Decolando da 10, saída da El Leda. Após o Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu. Transponder 5466 e o controle 208, né? 3603. Planejamento correto, chama quando para o posto número 12. Chamará pronto para o pushback, né? 9895, muito boa noite, prossiga por gentileza. Informe seu horário para decolagem, por gentileza. Gente, ainda não recebi seu plano, assim que eu receber, eu pago sua autorização. Confirma sua aprovada rota. Aerovia, primeira aerovia, por favor. Prepara Arbor, transição elétrica. Meu Bravo Oscar, prossiga. Bem, se você quer receber, paga sua cópia no meu Bravo Oscar. Prossiga. E mantenha 500 pés e forme através de Pitaçu. Passarinho 224, procede de Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4. Passarinho 228. 28, desse mantenha 2000, autorizado LS-XR, reporte localizador. 2000, livre LS, reporte localizador, o meu é 720. Equador, muito boa noite, o Azul 4070, está cruzando 180 para 150. 070, boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 3.000 pés, 1.021 ajustes. 3.000, 1.021, está na Mari, Azul 4070. Papatango, Whisky, Kilo, Quebec, passou nível 160, chame o centro em 125 ONU, conterne 13325. 125 ONU, conterne 13325, Whisky, Kilo. Que mantém o litoral, chame a torre 118.6, Yankee da Botiara. Aeronave da Tapa destina Curitiba, por gentileza, confirma para mim, matrícula. Aeronave da Tapa destina Curitiba, na escuta? Trip 9815, na escuta? Ah, desculpa, Trip. É, eu não estou recebendo seu plano aqui no repetitivo. Confirma a matrícula, Trip 98? 98, escuta. Gente, 98 95, eu vou checar a sala aérea para ver se receberam alguma coisa. Obrigado. Ok, obrigado. Bruno 613, boa noite para Brasília, para o Soter. Está autorizado Brasília, 360 nível, decola da 10, saída Arbor, transição elétrica após decolagem, curva direita, prossegue via Pesulus 17 até o destino. 5470 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle.